Algum de nós vai ter que comprar. Quem vai dar o troco? É preciso contar. Mas o dinheiro vai ficar sobre a mesa, ali, empilhado e sujo, até que ele dê outro nome, ou quem sabe, possa sumir, por descuido de alguém, por esperteza ser enfiado no bolso, sujo, e agora, amassado, e aos poucos, de esquina em esquina, as notas serão sacadas, uma por uma, um pastel, uma cerveja, um suborno, flores, uma aposta, putas, sonhos. Okay.